cantar de novo. O negócio agora é assim, ó. Todo mundo calmo, todo mundo quietinho, não precisam ficar nervosos. Sacode de novo!